ano, 2002, periferia planaltina. Período de eleição, a rapaziada invadindo a área em busca de votos, na consciência de que poderão fazer alguma coisa. Rapaziada, se liga, pode crer, meu irmão. Vamos dar um rolê, trocar ideia com os caras lá no Jardim Rorês. Tudo em casa não faz mal, aliados, realidade é racional. Que se quebre o sistema que não conhece o nosso dia a dia. Valeu, Duque J, tribo da periferia. É só tristeza ver um colado morrer por causa de um tênis. Sempre dava uma força, se liga aí. Fênix FM, é certo, está normal. Anomalia de igual pra igual. Código penal, advertência moral. Lá do lado de lá são vários irmãos, mais de centenas. Valete, penitência suprema, Anatel. Não deixa ninguém trabalhar prendendo a voz do gueto. Simplesmente não somos culpados, pode crer. DJ Adevaldo, não trema, fale, não teme, é isso aí. Ponte FM, se chegar mais embaixo tem mais. Código 187, dicionário verbal. Que falam das quebradas é o terror, é o terror. Falam do bang bang no vale do amanhecer. Penalidade, laços de sangue, pode crer. Sem contar mestre d'armas, tem cara real e verdadeiro. Chega mais, cartucho certeiro, tem mais, muito mais. Guindaste 121, distúrbio emissários. Um comparte encontrado, outros em meio à estrada. Valeu Formosa que fala sem dó, é isso aí, flange, ó. Se os irmãos se ligar e parar, pensar, vão se armar em cima de base, vocal e microfone. Lutar, resgatar a vida, parar de sofrer, batalhar e acreditar que nossas letras são armas potentes. Falar daqueles canalhas do congresso que usam terno e gravata, mas que são totalmente incompetentes. Que se arrebente o sistema, esse sistema. Que se arrebente o sistema, esse sistema, filhos da... Arrebente o sistema, esse sistema. Que se arrebente o sistema, esse sistema, filho da... Taxam de bandidos marginais. Seja um rapaz, se diz doutor, concurso superior, com capacidade de enganar, mentir, destruir nosso lar. Mas quero que saiba mesmo que nos cale, até as pedras falará. Somos negros de origem, vivendo no gueto, temos defeito e já estamos cansados de nos fazer se sentir culpado. Então se lasque, safado. Nem por nós, nem pelo diabo, vocês merecem ser odiados. Seus dias estão contados, assados de vivas engravatados. Ninguém de vocês se esquece, valeu. Única razão, rap, não faz mal, manda bala, pronúncia verbal. Punição fatal, é isso aí, maluco, não se cala, fala. Manda ver, velho, usá-la pra esse otário do sistema ver. Se liga na levada, se liga na rima, moramos em Planaltina e não pagamos pau pra essa raça cretina. Em tempo de eleição, invade a área, entre boteco, bebe cachaça, sente cigarro, sai soltando fumaça, fazendo graça. Ainda tem deles que nos chamam de sub-raça. Periferia, favela sangrenta nos passos de caça. Cerco a área com os bonecos manipulados pelo sistema da farda. Se liga porque aí estão a verdadeira escória, a sub-raça, esse sistema, filho da... vem mais, de 15 a 15, uma só união, pros ao redor. Revolução verbal, terapia do rap, razão consciente, revolução, rap. Um salve pros caras daqui, não citado, não são presa. Nossas vozes falamos mal do sistema porque merece, pode crer. Posse quilombo DF, que se arrebente o sistema, não venha pro nosso lado, não pise aqui. Bancando é engraçado porque daqui sairá machucado, esculhambado, dilacerado, condenado, subjugado, sem tirar na pele quem realmente é culpado. Que se arrebente o sistema, esse sistema. Que se arrebente o sistema, esse sistema, filho da... Que se arrebente o sistema, esse sistema. Que se arrebente o sistema, esse sistema, filho da... Pode crer, LC Studio, Duque J na área. Pode crer, maluco, valeu pela força. Negão, pode crer, DJ Under. Ponte FM, DJ Adevaldo. Jovem Hits FM, DJ Bola. Pode crer, Marizia. Pode crer, Marcos e ZM. Anomalia, Código Penal. Guindaste 121, Planaltina, na feta. De leste a oeste, de norte a sul. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Obrigado, senhor. pelos meus amigos existir. Valeu pela força toda, paz.